YJ232-930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. A próxima hora da programação é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Com tranquilidade e segurança não se brinca. Guarde a memória de quem você ama em um lugar tranquilo e sereno. Cemitério Ecológico Jardim da Colina, com planos especiais para você, familiar e unitário, imediato e perpétuo. Plano Amigo, cremação com guarda de cinzas, capelas, translado, gavetas e jardim. Tudo em um só lugar. Plantão de vendas na Rua Mariano Torres, 218, no centro de Curitiba. Fone 3233-6161. Cemitério Ecológico Jardim da Colina. Respeito ao ser humano e à natureza. 3233-6161. A melhor comida em Matinhos, no nosso litoral paranaense, está no Restaurante Mariscão. Frutos do mar, moqueca de peixe, casquinha de siri, peixe grelhado, peixe à milanesa, fritas e camarão. Experimente o prato típico da casa, o caiçara. Uma delícia! O brasileirinho, o prato tradicional, peixe, fritas, feijão, arroz, salada, com opção de carnes e vegetariano, mignon à parmegiana e a deliciosa tainha recheada. Frutos do Mar é a especialidade do Mariscão. Restaurante Mariscão, Rua Roque Vernalha 210, no centro de Matinhos. Fone 3453-1413. Restaurante Mariscão, faz a comida mais gostosa para você e sua família. Uma delícia! Começa agora na Rádio Cultura M930, Jornal do JP. Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Cozinha Familiar. Amintas de Barros, 1050. Fone 3082-6969. Siga as redes, @ Flora Cozinha Familiar. De segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Gostoso igual colo de vó. Você ouviu programa Augusto Canário. Oferecimento Instemac, instaladora técnica de máquinas. Fone 3333-9797. Restaurante Mariscão. É uma delícia.